Mr. Music Man, may I have a fanfare, please? À sexta-feira, a partir das 23 horas, na Rádio UFSCar, Orelha Extra. That's not a fanfare. Com Fernando Cabrita. Mais um excelente disco para um dos nossos músicos favoritos desde há uns bons anos a esta parte. Falamos do britânico Dan Melcher, radicado nos Estados Unidos da América há já bastante tempo e que agora regressa acompanhado de mais alguns músicos, o que não acontecia já desde os tempos dos Broke Review. Desta vez a ajudar em Dan Melcher temos C. Spencer Yeh, Ailey L. Farr, Anthony Allman, também Al Orleans e Sam Hilmer. Neste álbum que se chama The Backward Path, ouvimos no início da Orelha Extra de hoje o tema que não é a primeira vez que por aqui soa e que tem como título All the Clocks. Sejam então bem-vindos, 2 horas habituais de Orelha Extra com a condução de Fernando Cabrita e, claro, só poderíamos voltar a ela mesmo, Frida Yvonen. Dark, primeiro single retirado deste que para nós é o terceiro longa duração da sueca Frida Yvonen, com o refrão I put myself on fire if I find the spark, e nós que até temos jeito para incendiários, dizíamos novo álbum, To The Soul, para Frida e Vonen. Vamos experimentar ainda um outro tema para além de Terribly Dark, chama-se The Wild Bali Nights. Let's not forget the wild Bali nights, when the moon pulled back the ocean and with its silver hand lit the scenery. The grand stage where miniature shells were seen sliding across a rock with a crab wiggling in their traces and seaweed relief from the water's pressure would unfold and reposition to nocturnal circumstance.

last night. Now they blew up his house too. Down on the boardwalk they're getting ready for a fight. Gonna see what them racket boys can do. Now there's trouble busting in from out of state, and the DA can't get no relief. Gonna be a rumble out on the promenade, and the gambling commission's hanging on by the skin of its teeth. Well, now everything dies, baby, that's a fact. Maybe everything that dies someday comes back. Put your makeup on, fix your hair pretty, and meet me tonight in Atlantic City. Well, I got a job and tried to put my money away, but I got debts that no honest man can pay. So I drew what I had from the Central Trust, and I bought us two tickets on that close city bus. Now, baby, everything dies, maybe that's a bet. And maybe everything that dies someday comes back. Put your makeup on, put your hair up, baby. It's getting cold, and maybe everything dies, baby, that's a fact. But maybe everything that dies someday comes back. I've been looking for a job, but it's hard to find. Down here it's just winners and losers, and don't get caught on the wrong side of that line. Well, I'm tired of coming out on this losing end. So honey, last night I met this guy, and I'm gonna do a little favor for him. Well, I guess everything dies, maybe that's a bet. Maybe everything that dies someday comes back. Is your hair up and nice? Is yourself up pretty? Faz a história que Bruce Springsteen se refugiou numa cabana no estado do Nebraska, nos Estados Unidos da América, para gravar canções e compor as mesmas que iriam servir para o seu próximo disco. Essas demos acabaram por sair num disco próprio intitulado precisamente Nebraska, em 1982, disco entalado entre duas grandes obras-primas do The Boss. Precisamente em 1980 tinha lançado The River e em 1984 saiu aquele álbum que o tornou conhecido para quase toda a gente neste planeta Terra, chamado Born in the USA. De qualquer maneira, este Nebraska não fica a dever em qualidade a qualquer um desses dois outros discos. Excelente recuperação, dizemos nós, por aqui na Orelha Extra, que começa hoje. Obviamente mantém-se tão bem para a semana este disco lançado em 1982 e na editora da altura de Bruce Springsteen, a Major Columbia. Ouvimos dois temas, precisamente os dois temas que o iniciam, o tema-título, Nebraska, e depois Atlantic City, The Boss, Bruce Springsteen. A continuar naquela que é ainda a primeira das duas partes de Orelha Extra, apresenta-se por aqui o trio francês Electric Electric. Thank you. Bateria, guitarra e teclados, o trio francês Electric, e é mesmo assim em inglês, a grafia vem nessa língua, não em francês, que seria Electric. O álbum, que é o primeiro, pelo menos é o único que conhecemos do projeto, chama-se Discipline. Ouvimos La Centrale. Oh my gosh! Orelha Extra, vemos com os ouvidos. Thank you. as Vingas, a banda norte-americana tinha editado este seu álbum estreia o ano passado numa edição limitadíssima de 100 exemplares. A editora Dushmaster agarra agora no mesmo disco e faz uma reedição de mais 500 exemplares. Chama-se Blood Bleeds e ficamos por aqui na Orelha Extra com dois temas, Red Eyed e Nowhere Town. Orelha Extra, canal auditivo suplementar com Fernando Cabrita no Brasil na Rádio UFSCar e cá em Portugal na Ruby, na Rua RUC, Rádio Castrense, e de vez em quando aparecemos também na rádio online norte-americana Radio 23. Podem ouvir em radio23.org. A semana passada apresentamos por aqui dois projetos do músico de Coimbra, João Carlos Costa Gonçalves, e na altura dissemos algumas asneiras, como por exemplo que a editora Exo Tapes, que o mesmo João criou, não serve só para divulgar e editar em cassete os projetos do mesmo, mas sim também, como João nos disse, a música de alguns amigos, como é o caso daquela que por aqui vamos ouvir hoje. A cassete vem assinada como pertencente a Cool Angels. É um projeto do norte-americano Nick Ray, já tinha sido editado através da Gnar Tapes e saiu este ano na Exo Tapes, a mesma editora de João. A semana passada tínhamos divulgado dois dos projetos de João Carlos, JCCG e Media Fired, e esta semana ficamos só com Cool Angels, chama-se Demure, a referida cassete, e o tema vai ser Watch Me Away. We'll be right back. apresentação do trabalho de João Carlos Costa Gonçalves, agora desta vez não através da música que cria sobre diversos nomes, mas sim da sua editora Exo Tapes. Ficamos com o projeto do norte-americano Nick Ray, Cool Angels, a cassete chama-se Demure, e o tema foi Watch Me Away. Hello, from the House of Non-Representatives. Can't you see how it doesn't Orelha Extra, spreading the gospel around here. You and me going spinning at the track. What's that, homie? If you think I'm going dancing on a dime, your clock is ticking on the wrong time. Well, what's your pleasure, treasure? You call the players, I'll dig the ways. Hey, daddy-o, I'm not so crude as to drop my mood on a square from way back. I'm in there and have to dig life with father, and I mean father's slack. Well, baby, your play gives my wig a solid flip. You snap the whip, I'll make the trip. We'll lace a few boots and we'll broom on down to a knocked-out shack on the edge of town. There's an 8-feet combo that just won't quit. Keep walking till you see a blue light lit. Fall in there and we'll see some sights at the house of blue lights. There's fryers and broilers and Detroit barbecue ribs. But the treat of the trees is when they serve you those fine 8 feet. You want to spend the rest of your brights down at the house of blue lights. While we dig those tunes like they should be dug, it's a real homecoming for all those cats. Just drill it down the path of welcome mats. Fall in there and we'll see some sights at the house of blue lights. Apresentações já não são necessárias. The First Rock'n'Roll Record, a tal compilação triplo CD, de onde desta vez destacamos Arthur Smith com Guitar Boogie e depois Ella Mae Morse and Freddie Slack, House of Blue Lights. Minutos finais da primeira hora de Orelha Extra. Ainda temos tempo para regressar ao último trabalho da staff banda Bilili, Bouger le monde. Atika la mana etike, papa la mama bakufa kala, papa lo ba elo pa moto kosina te, mana yo katoli yo bima suka pele. Katika la mwana etike, papa na mama bakufa kala, papa loba elo kwa moto konsinate, mwana yo katoli yo bima suka pene. Tugayi, tugayi na mato, palo kala. Tugayi, tugayi na mato. Bye. tikala mwana etike papa na mama bakufa kala papa loba eloba moto kosima te mwana yo katoli yosima suki apeme ea na tikala mwana etike papa na mama bakufa kala da primeira hora de Orelha Extra de hoje com a staff banda Bilili, o Luna Gangs, incluído no mais recente Bougie Le Monde. Mesmo até o fim, o regresso do finlandês Aleksi Perala, finalmente edição física para o seu disco Mental Union, acompanhado de um outro CD na Reflex. O tema vai ser Snook Spada e, para o fim, talvez ainda Gary War, do recente Jared Slott. We'll be right back.

É mais um excelente disco para a compositora norte-americana Annie Gosfield, o quarto na editora Tzadik de John Zorn. Chama-se Almost Truth and Open Deceptions. No início desta segunda e última hora de Orelha Extra, ficamos com o tema Phantom Shakedown. E apresentamos por aqui, já de seguida, o canadiano Jonas Bonetta, que assina como Evening Hymns o álbum este de título Spectral Dusk. O tema vai ser Cabin in the Burn. Secret area. Sorry, boys and girls, but this is X-rated. So if you're under 18, get out, goddammit! Get the point good. And now, Finn Doof. Y'all ready for this? Get it down. Orelha extra, como orelha mais, prazer auditivo em triplicado. The music just turns me on. As areias do deserto Saara, na Mauritânia, o grupo do UE, mais um excelente trabalho saído na Sublime Frequencies. Este novo vem intitulado Zaina Juma e ficamos por aqui hoje com Zaya Kum. E uma das belas surpresas que este 2012 nos trouxe foi o projeto do californiano Brian Strauss, que se chama YYU. I'm Yes. Cassete Time, Time, Time and Time para YYU. Desta vez resolvemos destacar três temas que por aqui ainda não tínhamos ouvido: Don't Be, YYY e 11 PM, Breakfast Sandwich. E de seguida vamos voltar à Belgian Chamber Music Rock através de um dos seus maiores expoentes, o Zaranis. De volta com um novo trabalho, chama-se Made in Belgium, e pediram a vários compositores belgas que fazem parte precisamente desse movimento para comporem peças que, tocadas pelos Aranis, encontram-se por aqui. Vamos ficar com Le Marteau. Thank you. Taste. Do you like blondes or brunettes? your decolquette. Don't pull over just yet. Look to the left. There's a 9.5 down the street. And to my right, a perfect 10 sitting in the driver's seat. Get married. I'm serious, but only for the citizenship. I've always liked the idea of it. Our relationship doesn't lie about its intentions and shit. How it doesn't apologize or mythologize all the rules and ideas. Build our heads with. Hey, do you wanna go see a band? No, I hate bands. It's always packed with men spooning their girlfriends, clutching their hands as if they let go. Their feet would lift from the ground and the sand. Extra canal auditivo suplementar com Fernando Cabrita. São dois discos que já por aqui estão há algum tempo, ainda não tínhamos tido a oportunidade de os rodar. O sempre muito, muito recomendável Jens Lachmann, o seu novo trabalho I Know What Love Isn't. Ouvimos Erica America e depois o tema título e o regresso também para Turnpike Troubadours. Oh. down there. Wonder what has happened. Wonder what has happened. And in the early autumn, when a lonely dove is flying, morning pours one true love. Can't be blamed for crying. You can't be blamed for crying. Well, if you've been true, well, if you've been true, you better look me in the eye. All I smell is cheap perfume and gin and smoke. Mais um excelente disco, se não nos falha a memória, o terceiro para Turnpike Troubadours. Este chama-se Goodbye Normal Street. E ficamos com o tema abertura Gin, Smoke and Lies. Hello, this is Mary Kay, and I just wanted to welcome you to our world. Duas horas na Orelha Extra de hoje com música de amanhã. Welcome to the future. Que nos aproximam do final de mais duas horas de Orelha Extra, a pertencerem a Nate Hall, o seu último trabalho, A Great River. O tema foi Night Team e ainda os portugueses Minta and the Brook Trout, do álbum Olympia, desta vez Blood and Bones. Thank you. to charm all. Here's another round, another crowd for you to charm all. Smoke a cigarette and put it out, and soon you can go. Smoke a cigarette and put it out, and soon you can go. You know it all comes down to. Nossas despedidas por hoje com Minta and the Brook Trout e até o fim The End Thanks do último trabalho Diversions Volume 2, The End Thanks with Brighouse and Restric Brass Bands. Ficamos com Queen of Hearts. Tchau, até para a semana. Queen of Hearts is the ace of sorrow, here today and gone tomorrow. Young men are plenty, but sweethearts few. If my love leaves me, what shall I do? I had store on yonder mountain, gold and silver, there for counting. I could not count for the thought of thee, mine eyes so full, I could not see. To the Queen of Hearts, ace of sorrow, here today and gone tomorrow. Young men are plenty, but sweethearts few. If my love leaves me, what shall I do? I love my father, my sisters, and I love my brother. I love my friends and my family too. I'd forsake them all to go. Queen of Hearts is the ace of sorrow, here today and gone tomorrow. Young men are plenty, but sweethearts few. If my love leaves me, what shall I do? To the Queen of Hearts is the ace of sorrow, here today and gone tomorrow. Young men are plenty, but sweethearts few. If my love leaves me, what shall I do? Cheers, thank you. Christopher Bright! Through